Música de peso. Bem-vindos à Música de Peso. Novamente a dois, o Alexandre voltou ao programa. Diz olá para o microfone, Alexandre. Olá, passados alguns meses. Bastantes meses. Já tinhas saudades de vir cá? Já tinha. Do nosso estúdio gigante. Nosso cabo estúdio. Exatamente. Abrimos em grande com os Killing Joke. Um regresso em grande também, tal como nós. Em grande, sim. Sim. O regresso foi dado um bocado já com o álbum anterior. Foi efetivamente um regresso e foi uma mudança de percurso também. Completo. Isto é o reafirmar. Eu pensei, pode ser um one hit, uma tentativa de fazer algo diferente, mas funcionou tão bem que parece que é este o rumo que eles querem seguir. Não foi um experimentalismo. Efetivamente, isto são os Killing Joke em 2010. E ainda por cima com a formação original toda. Com a formação original, depois da morte do Paul Raven, entrou o baixista original. Exato. Não, mas está um disco muito bom. Intermeado com os Killing Joke, estávamos aqui a ver A Casa dos Segredos. Na internet. Querias mesmo dizer isso? Queria mesmo dizer isto. Acho que é bom demais. É bom. Não, isto é, lá está, é aquilo que eu estava a dizer. Acho fantástico. Isto tem um site e deprime alheiamente pensar que há alguém que está, pá, não sei quantas alguém horas tem que fazer a ver isto. A cobertura disto. Exato. Não é? Isto não se faz sozinho. Deprime-me um bocado. Há pessoas que estão a dedicar 8 horas ou mais por dia a isto. Exatamente. Não é que, mesmo que seja em turnos, é triste. E repara que vem assinado redação, portanto, redação, é mesmo da redação. Há uma redação para isto. Exatamente. Bom, vamos ficar com os Boris e o Ian Astbury. Não sei se soubeste desta colaboração. Sim, vocalista dos Colts. E dos Doors também, que ele voltou. Sim, ele andou exato, a fazer as vezes do Jim Morrison. E o EP está como seria se fosse uma colaboração entre os Colts e os Boris, basicamente. Pesado, com aquela voz tão característica do Ian Astbury, vale a pena. We Are Witches é o tema com que vamos ficar no regresso do Música de Peso. Heroes and witches, standing there like a fiction, will only get you. rotting mouths, regret, and broken threats to be closed, and free to be bounded like a wounded animal. Duas grandes faixas. Os Blood muito Revolt bom. São uma coisa... Foi muito bom. O Ian Astbury foi muito bom. Mantém a mesma voz. Não é? É que é uma coisa incrível. Exatamente. E tu não foste tu que chegaste a ir ver o Skolt o ano passado? Não. Mas é que eu falei com alguém que me disse isso. Que ele está velho, está gordo. Como qualquer pessoa que esteve no rock durante muitos anos. É a gravidade a funcionar. Exatamente. É assim, mas felizmente não afeta a voz. Mas a voz está impecável, é uma coisa incrível. Sim senhor, eu gostei imenso, ouvir este EP foi muito bom. E pá, os Blood Revolt é provável, é bem capaz de ser a coisa mais frita que eu ouvi este ano, muito sinceramente. Tenho o Alan de Primordial, tenho um rapaz que agora não me recordo do nome dos é o Jay Reed dos Axis of Advance. Exato, e o outro membro também. Exatamente, Vermin. Portanto, é só o Evilness neste disco. E é mais Axis of Advance do que Primordial. Sim. Que é interessante. Sim, e nas entrevistas que eu também já li, nas partes mais sérias das entrevistas, o Alan diz que foi um desafio grande cantar desta forma mais agressiva, né? Que ele tem uma voz, de certa forma, até melódica e bastante característica. Ele usa muito pouco nos Primordial. Agora, sim, mesmo usava no início não usava mais, usava sim, mais mas início, era mais... Agora menos. Mas fica bem, por acaso gostei, foi uma surpresa agradável. É curioso. E o Alan Avril não é uma pessoa de ter muitas bandas. Vai participando em alguns álbuns com a voz. Teve no último álbum dos Marduk, teve também em mais um ou outro álbum do ano passado que eu não me recordo. Mas para além dos Primordial, a única banda que ele tinha era um projeto com. Era os Giaza, não era? Tinha os Giaza, mas não, ele não entra. São outros mesmo. Tinha uma banda com os italianos. Pois foi aquela banda, os Void, não é? Sim, exatamente. Silence, que tinha um álbum ou dois. Mas ele só entrou num álbum também. É Primordial. Foi uma agradável surpresa. Sim, e acho que valeu a pena. Ah, sim, isso valeu de certeza absoluta. Bom, vamos ficar com uma faixa comprida outra vez. Vamos sim, porque vai valer a pena. Que eu sei que tu gostaste muito deste disco, dos A Forest of Stars. Adorei. Foi uma surpresa. Falamos depois. É? Falamos depois. Mas foi uma grande surpresa. E está a ser das surpresas daquelas do ano. Aquelas bandas completamente inesperadas que acabou de começar e que me agarrou logo à primeira. Digamos, pelo sítio. Vamos ficar com eles. Summertide's Approach, os Forest of Stars. Oh! uma das maiores surpresas do ano, para nós. Pelo menos para ti. De facto, para mim foi. É que eu agora ouço muita música no trabalho, mas o álbum tem o seu quê de complexo, acaba por ficar... É daqueles álbuns difíceis de digerir, percebes? É, mas... não é fácil. É um álbum que vem crescendo, tem muitas partes instrumentais assim, mais paradas, por assim dizer. Mas surpreendeu-me imenso. E eu só vi o aspecto deles depois de já ter ouvido o CD. Ah, mas ainda não. Normalmente não me acontece, porque eu sou muito cusco e vou ver as coisas todas primeiro e só depois é que eu sei a banda. Tenho que admitir que se tivesse visto aquela fotografia, eu tinha pensado, não, deixa lá, não, estes gajos não, vou ouvir outra coisa qualquer. E efetivamente não. Pois, isto parecem os Vision Bleak. Assim, uma coisa desse género. Até é tem uma violinista. É uma violinista que já tocou em My Dying Bride, aliás, acho que toca agora em My Dying Bride. Uhum. O que me poderia atrair minimamente, mas eu não ouviria esta banda. Se fosse pela imagem também não tipo ficava um bocado. Que eles fazem, eu não ouviria, mas... E só depois é que compreendi efetivamente o porquê da imagem. Que o som faz-me lembrar um daqueles clubes ocultos em que se estudava mitologia egípcia. Exato, sim, no século XIX, em Londres. Faz parecer. E eu já percebi o porquê da imagem. Fiquei satisfeito. Faz todo o sentido. Por ter tido a curiosidade de ir ouvir. Foi uma grande surpresa. É, eu comecei a ver boas críticas ao álbum. Gente que andava a falar bem. É um álbum difícil de digerir. Acho que também ainda não lhe dei a atenção necessária, mas por esta amostra também dá para perceber que é algo consistente. Quem também tem álbum novo são os Krieg, ou o Krieg, é o Krieg, não é? Eu acho que é o Krieg. Acho que é só ele sozinho. Mais black metal vindo da América, que é para aí o outro polo forte do black metal no mundo. Temos a França na Europa e temos os Estados Unidos. Sim. Não esquecendo a vozinha Noruega, não é? Sim, claro que ainda sim. Ainda vai produzindo, mas produz cada vez mais afastado daquilo que poderia ser. Há mais imitação do som norueguês fora da Noruega neste momento do que dentro da Noruega. Sim, eles estão a compreender que se seguirem aquela linha já não há muito a fazer. E agora estão preocupados em fazer coisas diferentes. Ainda por cima, tendo a associação que têm com o país. Uhum. As pessoas esperam certas coisas deles e eles surpreendem-nos fazendo coisas diferentes. Pois, exato. Não, mas o álbum de Krieg está bom. Está muito black metal e não é aquele black metal muito, muito ortodoxo, também não é demasiado fora. E afinal, os Krieg têm mais gente, não é só o Krieg, ou o Imperial. Também têm o Rest de Leviathan. E depois uma série de gente que... passa-me ao lado completamente. Enfim, mas são essencialmente pessoas que compõem estão, isto tudo. Estão, exato. A cabeça por trás do projeto é o Imperial. O álbum chama-se The Isolationist, é uma coisa que falta dizer, e vamos ficar com o Alpete Sugado. Excelente avanço para o novo álbum do Espírito. Yeah! Mas entretanto, para nos divertirmos um bocado, estávamos aqui a ver fotos de Cradle of Filth e Dimmu Borgir. Porque são priceless, sempre, não é? Não, eles sempre tiveram mais jeito para tirar fotografias do que efetivamente para fazer bons álbuns. Sim. Mas sabes que eu conheço muita gente, muito boa gente, que defende Cradle of Filth e Dimmu Borgir como sendo grandes bandas. Mas ainda hoje. Acredito que sim. Ainda hoje. É tipo os metal. Há uns anos atrás, em Albufeira, eu vi o Tony Carreira ao vivo e fiquei a saber que não se pode medir a qualidade de uma banda através das pessoas, da quantidade de pessoas que vão e que gostam. Isto é um ensinamento para a vida. Era algo que eu já suspeitava, mas nunca tinha visto nada assim como a quantidade de senhoras de meia idade para cima que estavam ali e para baixo também, tal como a quantidade de jovens, ou mais jovens ou menos jovens, que acham que Dimmu Borgir efetivamente é bom. Eu não Dimmu acho. Borgir e Cradle of Filth. Mas sabes que em Tony Carreira também já assisti a um fenómeno desse lá em Lamego e não é só senhoras de meia idade, e isso é que é realmente assustador, porque eu penso até que ponto é que as pessoas no têm cuidado, não é? Às vezes também. Exatamente. E depois com belíssimas frases, tipo Tony na Terra e Deus no Céu. Deus no Céu. Deve haver gente que leva uma t-shirt, um cartaz assim para um concerto de Cradle of Filth. É Deus no Céu e Danny Field com 1,5 metro na Sim. Terra. Sim. Bom, vamos ficar com os Grand Magas. Foste o que trouxeste, portanto, eu confesso que não ouvi, passou-me um bocado ao lado. Vais ouvir agora, vais ficar pasmo. Sério, mas mesmo é que eles vêm cá e há muito movimento, há muita gente a dizer. Isto é muito bom. E o Grand Magus foi das primeiras bandas que entraram no ressurgimento do heavy metal tradicional. A certo ponto era piroso ouvir heavy metal, e agora de repente já é muito ao estilo dos Iron Maiden. Iron Maiden sempre foi bom ouvir, nunca saiu de moda. Bandas que fizessem esse estilo de música durante os anos 90 não eram muito bem aceitos. E agora tá a surgir um ressurgimento deste tipo de som. Voltar aos clichês do heavy metal, que não é mal de todo, são bons clichês. São clichês que qualquer pessoa com essa música pesada sente um quentinho por dentro ao ouvir. Claro que sim. E estão a voltar a esse estilo de música sem qualquer tipo de... De pudor. Uhum. Sim, são os Grand Magus, são os White Wizard, são os Enforcer. Há imensas bandas agora a fazer isto. Eu acho que os Grandes Magos são as melhores. São das melhores. Pegando nesse espectro que estás a falar, vamos chegar com os Ghosts a seguir. Já me lembro qual era a música que não estava sinalizada. Exatamente. É mais ou menos a mesma coisa, mas com todo aquele universo satânico que os Black Sabbath usavam e os Pentagram, etc. Exatamente. Mas lá está, o heavy metal sem pudores e vale a pena. Mas Grand Magus, sou curioso porque ainda não ouvi. Vamos ter esta dupla. We'll be right back. Bom, interessante, fizemos a descoberta do ano. Queres tu dizer ou digo eu? Dizes tu, dizes tu, pois tu descobriste. Foi fantástico. Foi um momento do dia. Todas as pessoas que forem ver Grand Magazine em abril, acho que é em abril que eles vêm cá, pesquisem no Google Jamie Hyneman, porque ele é exatamente a mesma pessoa que o vocalista de Grand Magus, que se chama Jane Christopherson. Exato, entre Jane e Jamie a diferença até não é muita. E Hyneman e Christopherson é só um adultério. Exato, do nome. Exatamente. Jamie Hyneman é conhecido, exatamente, é conhecido por ser é a metade da dupla que apresenta. A metade com menos cabelo. Exato, da dupla dos Mythbusters. Exato. Caçadores de mitos. É, são iguais, são a mesma pessoa. Eu neste momento, eu estou... boca aberta. Abismado. Tem que ser. E eu até nem vou ver quem são os Ghosts, porque provavelmente eles apresentam se calhar o programa dos carros que dá no tu, como é que se chama? O Turbo Gear? Ou... Top Gear. Exato. Se certeza que um deles. O Ghosts é igual. É igual, não. É o apresentador do Top Gear. Bom, entretanto, estamos a caminhar a passo largos para o fim, mas ainda temos algum tempo. Se calhar, olha, não sei, o Mongo Ninja ou Doom. Temos tempo para tudo, se calhar, para Mongo Ninja e as duas do Doom. Podemos tentar. Pronto, Doom não é conhecido por fazer músicas muito grandes. Uhum. Doom é o meu revivalismo de hoje. Eu trouxe duas faixas do Police Bastard, que é um EP de 1989, e que influenciou tudo e mais alguma coisa. É muito bom. Os Doom não têm o reconhecimento que deveriam ter. Mas isso acontece com as bandas, não é? Acontece. Este álbum é mais ou menos da mesma altura em que saiu o Scum. Dos Napalm. Uhum. Penso que seja no ano anterior ou dois anos antes. É de 86? De 86, este é de 89. Mas então é da mesma altura, sim, exato, é da mesma altura. No entanto, os Napalm, ninguém os culpa, ficaram bastante famosos dentro da cena e ficaram conhecidos por influenciar muitas bandas que vieram a seguir. Uhum. Os Doom faziam exatamente o mesmo tipo de som, têm uma carreira altamente coerente, com bastantes álbuns lançados e EPs, típico do punk, lançam muitas colaborações e EPs, etc. E acho que nos devíamos lembrar mais deles. Vamos ficar com os Doom então. E com cerca de 30 segundos do Zulver, só para lembrar. Um teaser para o concerto. E para o concerto também, porque quando o próximo programa passar, o concerto já aconteceu. É no próximo dia 5 de novembro, na Casa da Música no Porto. Os bilhetes custam 6€. É ridículo. Portanto, pelo amor de Deus. Quem puder ir, que vá. Que vá. Eu vou, portanto. Depois posso-vos contar como foi. Ficar com os Doom e com o Zulver. Até para a semana. Sempre a partir Brita. Oh, my God.